by Direct Duna. I'm on arrival, descend 2,000 feet of the altimeter 1018, American 980. Salvador, Major Coronel 07, the Coluna Perfida da Eulida, assistente. Coluna 07, bom dia, contato radar direto Leda, vigilância. 07. Direto Leda, autorizado, Coluna 07. Positivo. Estacionamento Rio Lulu, aproximando 5. Daqui Juliette Romeu. Seguro 7 no 5, tá com 1285 a voz, 340 autonomia, Fernando Campinas. Voo no 897, táxi via Índia, no ponto de espera, só Rio Lulu, aproximando 95, ajuste no 08. Vamos, táxi, por voo no 7 no 5. Para pushback, acionamento, a carga mais 570. Colo 59, controle 128, Voyage. 1208, 355 no 4, muito obrigado, bom dia, Mandela. Seu B182, doutor 63, bota, doutor na piscina. 1897, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 08. Voo no 7 no 5, vai seguir o voo da mesma companhia, até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 08. Da companhia, ponto de espera, 295, voo 27, voo no 7 no 5. Indicação no solo antes da decolagem. Mas no plano ou pedindo imediato? Não, é só uma curiosidade. Já que o senhor tem alguns minutos entre o acionamento, o táxi e a decolagem, por que que a modificação do nível não é feita já no solo? Não causar tumulto devido ao intenso troca de informações nas frequências de tráfego. Ok, senhor. Obrigado pelo esclarecimento. Tem muita gente falando, ainda para não interromper, entendeu? 7, alinhar e decola, 1,4, 0 graus, 8 9. Aí decola, hein? B42. 5545, obrigado, bom dia, 6,4. 5545 no 4, submantenha 150, inicialmente voa PUCA. 150 de nível, PUCA inicial, 5545 no 4, obrigado. Gráfica, regresso. Controle Salvador, muito bom dia, papapá, Mike e Juliette Romeu. Juliette Romeu, sendo a decolagem em condições visuais. Condições visuais, Romeu. Mike Serra Golf, controle. Estou permanente tudo. Serra Golf, 50 milhas a oeste de Salvador, mantenha 085 visual e chame centro Recife para informação de voo e alerta. Na frequência 1260, alterna 1288. Agora com esse 2288, braço ali, eu vou tomar. Tempo que o senhor pretende permanecer na localidade. minutinho, senhor. Ah, não vai ser possível que já tenha aeronave que em 5 minutos estará passando marca 2 de ar. Ok, e no sequenciamento, teria uma precisão? Que após o tempo inicial que nos foi reportado, o controle poderá autorizar. Agora, da hora presente, 03 até ao 10, não será possível autorizar. Ah, ok. Graças. Salvador, Angono 897, 1400, Nadael, bom dia. Bom dia, 1897, contato radar vigilância, voa Leda. Direita, Leda, Angono 897. Respondi e não ganhei a proa de Conde. É o Trip 5524. Mike 7 Romeu, está no Través do Parque de Ipuaçu. Está autorizado o ingresso na Avenida Paralela, mantendo 507. E Paralela está livre, Mike 7 Romeu. Livre, Romeu, graças. Trip 5524. Controle. Humildemente. Reconhece o equívoco e autoriza a voar fundo. Eu lhe agradeço imensamente a gentileza, a sensibilidade. E estamos voando Conde, Trip 5524. Obrigado, senhor. Salvador, bom dia, 3153, informação é a Índia, autorização Galeão. São 3153, bom dia, Índia, confere, autorizado para o Galeão, nível 380, via Pesulu 10, decola da pista 10, primeira curva direita, seja da Eleda, após o bridge, onde se acerta Pesulu 10, se conforme a rota do plano de voo. Transponder 5556, controle 120.8. Autorizado Galeão 380, Upper Zulu 10. Decola da 10, curva direita, da El, Lese e Bridge. Intercepta aerovia, voa conforme o plano. 5556, transponder 1208, controle, está 3153. Então, 3153, correto, eu vou te contar, puxa. Chamará 3153. are cleared for the ILS approach, runway 10, report established on localizer. There's the ILS 10, we will report to staff. Thank you, American 9. You're welcome. Salvador, 731-329, pushback acionamento. Não, 351, serviço não é pode para ataque. Falaremos, 3173. Já possui a nossa autorização? Ainda não, mas os dois minutinhos eu não entrei em contato com a ES. Ah, tem uma filha, então, não sei se Rio 9645. Para o pushback acionamento do 43. Rio 9645, livre, só não pode ficar ataque. Livre funcionamento, chama ataque, tá bem, pode ser. Nós não se tiveram, confere, agora para a 2 miles from the outer market, complete the last approach. Can contact tower at 118.95. Tower 118.95, good morning. Good morning. Good morning, Salvador, American 980 is over the outer marker, 10. American 980, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 14 knots, 2NH1018, check land gear. Gear is coming down, and we're clear to land 10, American 980. Hello, so good. É 9970, geral 9970, autorizado para Teresina, nível 340. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Saída Momo, extensão Flock. Saída conforme a rota do plano de voo, transponder 5547, controle 120, sinal 8. Se tiver, aguardando para o Juliette Romeu está disponível a bairro de São Cristóvão, para o seu. Bom dia, Cecília. Indy Bonsai, seu próprio é o Mike Rodolfo. Eco Delta, autorizado para Manati, o número 10, decola da 17, com a primeira curva direita, corredora Xé, aciona 0125, controle 120, decimal 8. Delta correto, pressionamento, torrinho no 8, pessoal 95. Correio 9645, está pronto para o start. 3 a bordo, autonomia 0350, alterna, Salvador. Correio 9645, táxi pelo pátio 1, Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 08. 10 no 8, leve táxi, pátio Índia. Ponto de espera 1895, traz o seu escuto, um ótimo dia. Táxi 3153, 151 a bordo, 3 horas e meia, alterna Campinas. Salvador, chame centro no Recife na frequência 125, decimal 45, boa viagem. Pode repetir para mim a frequência, por gentileza? Pois não, 125, decimal 45. 12545, é o 3554, me agradeço muito, foi fácil voar com esse controle, já concordo muito, um direito profissional rápido, bom dia, senhor. Controle fica alegre também e tenha uma boa viagem. Obrigado, senhor. Controle, é o papapá, Mike Slate Romeu, está próximo ao terminal do São Joaquim, autoriza o nome que é positivo, Romeu. Obrigado. Se tiver, ele pressionar, pode para táxi. São 3153, autorizado táxi. Pátio 1, Índia, no ponto de espera, torre 1, no 8, em cima 9, 5, ajuste no 0, no 8, vai seguir o Rio. 7, prossegue Índia, seguida aeronave da Rio, 295, bom dia, só 3153. Tracada, fio dose dupla e não tem muita movimentação. Entra colagem 0, Rio 9, Juliet Gate 11. Alpha Juliet 11, American 9 Rachel. Trevo desse. Abraço. Salvador, bom dia, tá 3153, ponto 010, pronto. 3153, alinhar e manter o lugar. Alinha, mantém 3153. Bom dia, Rio 9645, transfere. 5, decola 18, controle 1208, Boiás. Contato radar direto Puca, vigilância. Está presente Puca, vigilância, Rio 9645. Seria 9809, autorizado para a vitória da conquista, nível 180, decola da 10, com o primeiro curva direita, saída árvore, após voo direto, vitória da conquista. Transponder 5564, controle 120, decimal 8. Afirmativo, autorizado 180, direto, decola da 10, com a primeira curva pela direita, no perfil da árvore, 567, controle de saída no 208. 5564, transponder, passaria do 9809. 5564. Correto, repartição para puxa acionar. Reportará para o puxa de acionamento, 9809. Táxi, seu sinal 9970, táxi com 3 POB, estamos com 3 horas e 40, alternamos São Luís. Se fizeram, autorizado o táxi até a entrada do Pátio 1, da passagem ao Boeing da América, após o Boeing da América, continua o táxi, sério, Pátio 1, Indy, no ponto de espera, torre 18, última 95, ajuste 08. Decola os 22, controle 208, boa viagem. 208, uma boa. Santana 3153. Santana 3153, bom dia, contato radar direto Leda, vigilância. Muito bom dia, direto Leda, Santana 3153. Gente, mãe, que Juliette Romeu. 0, aproximando com a atmosfera próxima. Geral 9970, alinhar e decolar, uma centena com 12 nós. Delta alinhar e decolar, pistão 17, 1 centena com 1, 2, 9. Solo Salvador, muito bom dia, total 99111, total 99111, Índia confere, autorizado para Fortaleza, nível 310, via Pesolu 19, decola da 10, com a primeira curva à esquerda, saída Mombo, Cogibu, Froti, telefone 5553, controle 120, decimal 8. Uma posição 60. Controle 1208, boa viagem. 208, obrigado. Controle Salvador 1208, total 9911. Total 9911, correto, repete para o parafuso. Chamarei para o puxo, 9911. Zero, bom dia, direto. Coisa. Sai da Momo, vigilância errada. Ativo. Sai da Momo, sua vigilância geral. Mike Eco Delta decola aos 26, controle 1208, boa viagem. Controle 1208, Salvador, bom dia, é o papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, bom dia, ciente da decolagem com destino à plataforma Manati. Prossiga DCT, visual, reposto ligando a CTR, Mike Eco Delta. Liberando a CTR.